Dias, o 4446, sinal baixar travado. 4446, tráfego avistado, justo no 015, pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento calmo. E pouso no 0, 4446. Salvador, é o 3520? 520, só 2 minutos, por favor, senhor. Dá só qual a saída prevista aí pra gente, por gentileza? Puca, Jamaracaju. Puca, Jamaracaju, obrigado. No solo 05, libera vista próximo, interseção direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 01, nesta frequência azul 4446. Eu poderia confirmar as instruções de táxi, livrando aqui na Fox Front? Fox, Alfa e Juliette, portão 01. Fox, Alfa, Juliette, portão 01, 4446, grato. 3520, pronto para cobrar. Copia 3520. 3520 autorizado, Sierra Bravo Alfa Romeo, nível de voo 190. Decolando a pistão no zero, com curva à esquerda, subida Puca, Jamo, após direto Aracaju. Controle Salvador Opera em 120, decimal 8. Transponder 5036, com 3520. Autorizado 190 para Aracaju, decola da 190 com curva esquerda, saída Puca, Jamo, depois direto Aracaju na Golf 677, o controle em 208 e o transponder 5036. Correto, 3520, portão 4, chama e posicionamento. Vai chamar. Torre Salvador, o 3520, gate 4 para puxa acionamento. Portão 4 aprovado, puxa para acionamento, Chimi Taxi, então 3520. Confirmado, táxi, 3520. O 18, 17, na escuta para cópia. Pronto para cópia, 18, 17. 1-8-7, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, nível de voo 360, decola da pistão no zero com curva direita, subida da L até a posição Leda, após direto posição Bridge, onde intercepta a Zulu no meia, segue até Bravo até o Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Controle Salvador opera em 120.8, transponder 5047, chegou no 8-7. Simativo. 360, decola da 10, curva à direita, Dael, Leda, Bridge, após Apezulu no meia, BHZ, Trive, conforme rota 1208, 5047 no transponder, gol no 8-7. Correto, gol no 8-7, usou 5, chame por funcionamento, senhor. Batiu, para puxar funcionamento, gol no 8-7. Torre Salvador, 3520-97 a bordo, 1h53, altera Recife para o táxi. Recife 1h53, confirme 097 a bordo. 97, isso mesmo, Marcelo. Copiado, 3520-30 táxi via Índia e Alfa, tem o ponto de espera pistando 0, ajuste agora no 0 no 5, chame pronto para decolagem do ponto de espera pistando 0, 3520. Alfa vai chamar pronto no ponto espera da 10 do 3520. Torre Salvador, o 3520 está pronto para decolagem. 3520 autorizado a alinhar e decolar, custando zero. O vento é de 300 graus com 02 nós. A linha decola da 10 do 3520. Decolou os 23, chama agora o controle Salvador em 120 decimal 8, senhor, bom voo. Muito obrigado, boa noite. Controle, boa noite, bom dia, tá 3520. Bom dia, tá 3520, contato radar, manter o nível 190, sai da PUC. 190 PUCA. 120, chama Recife, frequência 126.85 ou 125.45. 125.45, obrigado. Bom dia. Bom dia. Pushback acionamento, finger 5. Aprovado, portão 5, 917, me táxi. Para táxi, 917.